Você sabe me dizer qual foi o maior trabalho do médium Chico Xavier? Qual foi o maior trabalho dele? Exatamente. Psicografia. A maior missão dele aqui na Terra foi psicografar um monte de livros, né? O que que significa psicografia? Hã? Psico vem de mente, ou seja, uma comunicação mental que pode ser intuitiva, né? Pode ser mecânica, pode ser semi-mecânica. Então, o Emmanuel ditava tudo para ele. E ele escrevia. Chico Xavier é um espírito muito evoluído e o espírito dele é muito instruído com relação aos assuntos espirituais e da vida. Mas na programação daquela encarnação de Chico, foi necessário que ele tivesse pouco estudo, porque se Chico Xavier tivesse terminado o segundo grau, se ele tivesse feito uma faculdade ou várias faculdades e várias especializações, as pessoas iriam dizer que as psicografias dele, que vieram através dele, que foi ele que escreveu. Então, era necessário que ele tivesse pouco estudo para que aquele conteúdo filosófico, espiritual, riquíssimo, as pessoas pudessem perceber que não vieram dele. É claro que o espírito dele tem aquele conhecimento, mas ele estava no esquecimento da encarnação. Mesmo sendo um espírito evoluído, ele estava no esquecimento da encarnação. Tanto é que quando ele era novinho, se eu não me engano, acho que ele tinha 17 anos, eu não sei a idade certa, o Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez e explicou para ele sobre a missão que ele veio realizar. Por que que o Emmanuel teve que aparecer para ele, para explicar para ele a missão? Por quê? Porque ele estava no esquecimento. Ele foi treinado no plano espiritual, mas ele não lembrava. Porque a consciência dele, o Atman, o corpo mental dele, estava dentro de um corpo físico feito de átomos, moléculas, células e tecidos. Um corpo físico extremamente denso que faz com que os espíritos, quando encarnam, quando entram nesse corpo, entrem num esquecimento muito forte, no esquecimento de quem ele é e de onde ele veio. O máximo que pode acontecer é você se sentir perdido, se sentir deslocado. Ah, eu não sou daqui, o que que eu estou fazendo aqui? Eu sinto saudade de uma coisa que eu não sei o que é. O máximo que acontece são essas coisas, né? Mas a evolução está ali. Chico Xavier é um espírito de característica muito forte. Característica yin. O que que é a característica yin? Característica feminina. Mas não quer dizer que ele seja homossexual. Ele só tem o yin forte. A pessoa que tem o yin forte, ela é mais afável, ela é mais calma, ela é mais carinhosa. Ela tem uma tendência maior à depressão. Ela é mais passiva, ela é mais mansa, ela é mais tranquila. Tá, e ele tinha essa característica. Assim como João Evangelista também tinha, porque João Evangelista e Chico Xavier são os mesmos. Tá? Então você percebe que as características do espírito são manifestadas em reencarnações diferentes. Ele não deixa de ser quem ele é só porque ele entrou num outro corpo físico diferente. As características dele são demonstradas. Eu, Pedro, eu tenho os dois. Eu tenho o Yin forte. Eu tenho o Yang também. Só que o yang em mim é mais forte, tá? O yang é a força masculina. Então o yang, ele é determinado, ele é predestinado, ele é destemido, tá? Ele não desiste, ele é audacioso, tem a sexualidade forte, tá? Ele tem um magnetismo muito forte. Então, quem tem a força Yang muito forte é desse jeito. Madre Teresa de Calcutá, muitos vão achar que ela tinha a força Yin, né? Mas a dela era Yang. Madre Teresa de Calcutá era Yang. Tá? Allan Kardec era Yang. Tá? E muitos outros. Tá? Então, eu tenho os dois. Então vocês vão me ver, às vezes. Eu tenho as duas polaridades. Eu consigo usar os dois. Então vai ter momentos que vocês vão me ver com o Yang muito exacerbado. E vai ter momentos que vocês vão me ver com o Yin muito exacerbado. Por isso que os espíritos dos dois me usam como instrumento. Espíritos do Yin, que são mais ligados à força Yin, e espíritos que são mais ligados à força Yang. Quando eles querem exortar, quando eles querem falar de uma forma mais incisiva, eles usam a minha força Yang. Tá? Eu tenho isso. Por que que eles não conseguem usar a Sabrina nessa força Yang muito forte, muito grande, apesar deles já terem usado ela um pouquinho com isso, porque ela também tem, mas é bem reduzido isso nela. Na Sabrina, a força Yin dela é muito forte. E assim precisa ser, porque o meu Yang é fortíssimo. Eu sei que eu tenho os dois, mas o meu Yang é mais forte. E o Yin dela me acalma. O Yin dela me equilibra. Tá? Imagina se ela tivesse a força Yang fortíssimo também. Ia ser bem complicado nós dois juntos. Tá? Então, é preciso que entenda. No caso assim, eu não estou sendo bipolar. Eu tenho as duas polaridades bem forte. Então, vai ter momentos que vocês vão me ver muito calmo, muito sereno, muito tranquilo, que por sinal eu gosto de estar assim. E vai ter momentos que vocês vão me ver mais agitado, mais eufórico, porque o Yang tem irritabilidade também. E tem ansiedade. E às vezes eu tenho ansiedade, tá? E eu tenho que controlar, porque eu tenho que estar sempre no estado meditativo. Quando eu vejo que isso está muito exacerbado, é como se tivesse uma bomba nuclear dentro de mim que quisesse explodir e eu tivesse que ficar segurando ela o tempo inteiro, tá? Então, Chico Xavier, o maior trabalho dele foi a psicografia. É claro que ele fez um trabalho social muito bonito, de caridade também, né? Mas o maior trabalho dele foi a psicografia. Mais de 400 livros, né? Escritos. Tem gente que diz que foi até mais de 500, né? Isso não importa, de qualquer forma, foram muitos livros. 400 ou 500 é bastante, né? Por que essa quantidade toda de livros? E por que ele veio fazer esse trabalho? Porque é através do conhecimento que a gente evolui, que a gente cresce, tá? Não tem como você evoluir, por osmose. O conhecimento não vai entrar em você por osmose, tá? Na época do Chico, não tinha YouTube. Tá? Hoje tem. Então, o conhecimento, ele não vem só através dos livros, ele também vem através da internet. Na internet a gente tem uma quantidade grande de conhecimento. A internet pode ser um veículo de instrução, de evolução muito grande, mas também pode ser um veículo de destruição muito grande. E muita gente vem usando a internet como um veículo de destruição gigantesca e nem imagina o quanto está sendo destrutiva em coisas que gravam, seja no YouTube ou em qualquer outra rede social, e com coisas que escrevem, porque tudo que a gente escreve e fala na internet, nós estamos influenciando outras pessoas. E essas pessoas que nós estamos influenciando, elas têm vários níveis evolutivos diferentes, porque aqui na Terra é uma mistura muito grande de nível evolutivo. Vamos para que a gente possa ser bem simples no falar dos níveis evolutivos. Nós temos do Homo habilis ao anjo aqui na Terra, tudo misturado. Então, o que você for falar ou escrever, uns vão interpretar de uma forma e outros vão interpretar de outra. O Homo habilis vai interpretar de um jeito e o anjo vai interpretar de outro. O anjo vai interpretar de uma forma muito mais expandida, muito mais aberta, muito mais, com muito mais entendimento do que você vai falar. Mas o Homo habilis, ele vai interpretar de uma forma muito mais reduzida, muito mais estreita. Então, dependendo do nível do conhecimento que você vai trazer, se for um conhecimento muito forte, muito difícil, um conhecimento elevado, o anjo vai interpretar bem, mas o Homo habilis não. Então, as chances do Homo habilis encarnado aqui como ser humano distorcer tudo o que você está falando são imensas, dele não compreender o que você está falando. São imensas. Vou dar um exemplo. Aqui os espíritos vêm expandindo a consciência das pessoas, não vem? Então eles vêm trazendo uma mensagem de expansão de consciência muito forte, né? Para que as pessoas saiam de certos paradigmas, certos sistemas de crenças e também para que as pessoas parem com a idolatria com seres humanos, sejam encarnados ou desencarnados. Idolatria, considerando certos seres humanos como deuses. Exemplo, existe uma idolatria gigantesca com Chico Xavier, como se ele fosse o espírito mais evoluído do universo. Existe uma idolatria muito grande com Jesus. Existe uma idolatria muito grande com outros. E os espíritos estão aqui tentando quebrar isso, porque isso não é bom, tá? Porque existem outros muito maiores no universo. Então, quando os espíritos chegam aqui e falam que o Francisco Cândido Xavier é muito pequeno no universo, que existem outros muito maiores, os espíritos não estão diminuindo o Chico. Eles só estão querendo dizer que existem outros espíritos muito mais evoluídos para parar com essa idolatria com Chico, porque Chico não quer ser idolatrado, tá? Ele não quer ser. Eu, Pedro, não quero ser. E eu acredito que muitos outros médiuns também não querem ser, tá? Então, quando um espírito canalizado ou incorporado em mim, ou eu mesmo falo isso, né, tentando mostrar para vocês que existem outros muito mais evoluídos, o próprio Chico dizia que era uma formiguinha no universo. Ele não estava sendo modesto, ele estava falando a verdade, tá? É que referente à humanidade do planeta Terra, sim, ele é verdadeiramente muito evoluído. Referente à humanidade daqui, se a gente expandir a consciência e olhar para o universo, vocês vão ver que referente a outras humanidades, em outros mundos, a evolução dele é muito menor do que os seres desses mundos, tá? Então, quando a gente fala isso aqui, as chances de um Homo habilis encarnado distorcer o que nós estamos dizendo, achando que nós estamos diminuindo o Chico, são grandes. Então, o Homo habilis encarnado vai dizer assim: não aguento mais ver o Pedro e esses espíritos canalizados ou incorporados nele, diminuindo o Chico Xavier. Esse é o comentário do Homo habilis encarnado. Qual é a capacidade de entendimento de um Homo habilis? Muito pequena, não é? Então ele não compreendeu qual o trabalho que está sendo feito aqui, né? Ele não compreendeu. Assim como quando ele assiste esse vídeo, quando ele fica com raiva, ele manda uma energia para mim, demonstrando assim o seu nível evolutivo de Homo habilis. Entenderam? Então, esse foi o trabalho dele, do Chico, trazer o conhecimento, porque é através do conhecimento que você evolui, que você se torna independente, que você verifica que você é imortal, que você só está numa experiência, num corpo físico de carne e ossos, para evoluir, tá? E se você está dentro desse corpo físico pesado, é porque é necessário, porque há uma necessidade kármica, há uma necessidade de evolução muito grande, há uma necessidade de mudar certos pensamentos, e o veículo melhor para se fazer isso é encarnando num planeta como esse, num corpo como esse, tá? E o esquecimento é de extrema necessidade, tá? É de extrema necessidade. Tão importante não é ficar querendo saber quem foi em outra encarnação, porque pode acreditar no que eu vou dizer aqui, vocês não vão gostar de saber quem vocês foram em outra encarnação. É melhor não lembrar, tá? Então Deus é muito bom em te dar esse esquecimento, tá? Se ele fizer você lembrar, sua encarnação vai toda por água abaixo. Você não vai fazer o que tem que fazer direito, tá? Então, se você tiver condições de adquirir o conhecimento de alguma forma, se você não tem condições de comprar o livro, você consegue muitos livros do Chico em PDF na internet, tá? Muita gente pode compartilhar isso com você, assim também como tem audiobooks na internet, né? Existem várias formas de adquirir o conhecimento, né? Pode ter certeza que se você quiser o conhecimento de verdade, de coração, para você crescer, para você evoluir, Deus vai fazer com que esse conhecimento chegue até você. Pode ter certeza, porque o que mais Deus quer é que você evolua, né? Porque tudo no universo precisa evoluir. Então, é importante isso para que a gente saia da ignorância, aprenda como viver, como sentir, como pensar, e aprenda a viver bem, né? Para que a gente não se autodestrua, porque a humanidade do planeta Terra gosta de se autodestruir, né? Com a mente, com o que sente e com o que pensa, tá? Se você sente ou pensa algo negativo com o seu próximo, você está se autodestruindo, porque não é bom você sentir isso. Quando você sente algo negativo, ruim, você está se autodestruindo, né? Você está prejudicando o seu próximo e prejudicando você mesmo, né? Então, é muito importante, esse conhecimento para que a gente possa evoluir. Então, a espiritualidade vem usando o YouTube para isso, porque às vezes a pessoa também lê um livro e não consegue entender o que está escrito, ou não consegue ter atenção, não consegue ter aquela concentração. Toda hora o pensamento dispersa. Quando está lendo, vem pensamentos na sua cabeça, você fica com a cara no livro, mas já está pensando em um monte de outras coisas. Ou então você é interrompido toda hora. Seu filho vem gritando, querendo alguma coisa, seu marido, sua mulher. Inclusive, em muitas das vezes, não é sempre, tá? Mas em muitas situações, eles estão sendo intuídos e inspirados para te atrapalhar, para interromper a sua leitura. Porque aqueles que estão intuindo essas pessoas a interromper a sua leitura são espíritos que não são seus inimigos, mas são espíritos invejosos, que estão com inveja que você está evoluindo e crescendo, e por pura inveja e maldade, eles querem te atrapalhar, tá? Por isso é bom você fazer uma oração e pedir proteção a Deus antes de você ler qualquer livro espiritual, né? Pedir uma proteção e tudo mais, fazer uma oração para que Deus possa proporcionar o clima psíquico para que você possa estudar com tranquilidade, tá? Sem pessoas atrapalhando ou espíritos, tá? Então, é muito importante isso, porque a ignorância nesse planeta aqui, a ignorância espiritual, ela é muito grande, gente. A ignorância espiritual é estrondosa aqui nesse planeta. E essa é uma das maiores fontes de todos os nossos problemas. É a ignorância espiritual. Porque se a humanidade daqui desse planeta fosse verdadeiramente espiritualizada e instruída, aqui no nosso planeta não haveria guerras. A guerra é uma grande demonstração de ignorância e de maldade. Não haveria crimes, não haveria assassinato, roubo, furto, não haveria nada disso se as pessoas fossem instruídas espiritualmente. Então isso demonstra que elas não são instruídas espiritualmente, tá? E muitas das vezes sabem o que é bom e o que é mal, mas mesmo assim faz o mal. Porque o mal está muito entranhado nessas pessoas. Isso demonstrando também o nível evolutivo dessas pessoas. Tá? A partir do momento que você adquire um alimento espiritual, verdadeiramente espiritual, gente, sem religiosidade, sem religião, espiritualizado mesmo, trazendo a realidade como ela verdadeiramente é, você se torna muito mais saudável. E você pode ajudar outras pessoas a adquirirem essa saúde espiritual, adquirirem uma forma de viver mais saudável, mais espiritualizada, mais feliz e mais alegre. Tá? Então, eu venho adquirindo esses conhecimentos, eu não tenho todo o conhecimento do universo, eu, na verdade, sei muito pouco, tá? Eu sei muito pouquinho. Tá? Mas esse pouquinho que eu sei, eu acredito que eu estou ajudando muita gente. E isso eu não faço mais do que minha obrigação, porque quando você adquire certos conhecimentos, você não pode ficar com isso só para você, você tem que dar um jeito de propagar. É necessário que se propague. Porque você adquiriu, você aplica em você, você fica bem. E os outros? E eu estou assistindo as pessoas. Elas não estão bem. Então eu preciso trazer esse conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam melhorar, para que elas possam se curar, tá? Para que elas possam se tornar espíritos mais felizes, tá? E às vezes, eu confesso para vocês, às vezes eu fico um pouco ansioso. Porque a minha vontade era de sair falando não sei quantas horas, porque eu sinto que as pessoas precisam desse esclarecimento, falar não sei quantas horas e gravar, às vezes, um vídeo, às vezes não é dia de reunião, às vezes eu estou em casa e eu falo, meu Deus, eu tenho que ir lá gravar e falar certas coisas para as pessoas que elas estão precisando disso, né? É uma vontade grande de ajudar, sabe? De ajudar as pessoas, porque eu sei o quanto é bom você começar a se equilibrar, você começar a desenvolver bons sentimentos, boas emoções, o quanto é bom, o quanto você se sente bem, você tirar pressa das coisas, você diminuir o materialismo, porque nós, todos nós temos um pouco de materialismo que é normal. Mas você diminuir, deixar esse materialismo equilibrado, né? Você ter consciência da sua imortalidade. A partir do momento que você tem consciência da sua imortalidade, você já começa a não ter mais tanta pressa, porque você vai falar: eu sou imortal, pô, pressa de quê? Eu vou viver por toda a eternidade. Então você começa a ficar mais tranquilo, você começa a esperar mais as coisas. Você começa a ficar mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo. Você passa a olhar as pessoas de uma forma diferente. Você passa a amar as pessoas que você não conhece, tá? E você passa a entender a atitude de certas pessoas. Quais atitudes? Quando elas têm atitudes perniciosas. Perniciosas como? Perniciosas, agressivas, violentas, invejosas. Você começa a entender quando as pessoas te agridem verbalmente, debocham de você, te atacam. Você começa a entender isso. Você começa a compreender isso. Por quê? Você entende que aquela pessoa ainda está naquele momento, num momento de um nível evolutivo muito baixo. E é natural que ela haja daquela forma, porque essas são características de espíritos imaturos e muito pouco evoluídos. Não é nem de uma evolução mediana, é de uma evolução muito baixa. Pessoas que são desse jeito. E você começa a compreender aquilo. Se você olhar um chimpanzé, você não vai compreender o nível evolutivo do chimpanzé, que ele é um animal e que você não pode esperar muito dele, que ele está no momento dele. Você não pode querer ensinar matemática, física e química para um chimpanzé. Ele não vai entender, mesmo sendo um bicho bem inteligente. Tá? Então ele está no momento dele. É a mesma coisa para essas pessoas que são agressivas, violentas, escarnecedoras, julgadoras, egoístas, apressadas. Tá? A pressa é uma característica de uma imaturidade espiritual gigantesca. A pressa. Espíritos maduros, eles andam devagar. Eles fazem as coisas devagar, sem pressa. Eles fazem as coisas com calma, porque eles são maduros e eles têm a consciência de que eles vão viver por toda a eternidade e não tem necessidade de ter pressa. Deus tem pressa? Deus não é apressado, porque ele existe de toda a eternidade. Vai ter pressa de quê? Ele é bem paciente, ele espera milhões e milhões de anos você sair do reino elemental. Depois ele espera milhões e milhões de anos você sair do reino nominal, ou até mesmo bilhões de anos para você se tornar um anjo. Ele espera milhões ou bilhões de anos você sair do anjo para uma categoria espiritual acima e assim vai. Ele não tem pressa. Então por que que você tem pressa? Se você estiver conectado nele, você não terá pressa. Pressa é característica de imaturidade espiritual. Tá? Assim como agressividade, violência, tramar uns contra os outros, invejar, ser orgulhoso, ser arrogante, ser prepotente, ser ganancioso. Tá? Tudo isso são características de imaturidade. Por isso que os extraterrestres que canalizam aqui, ou espíritos mais evoluídos, falam que a humanidade desse planeta é imatura. E eles não estão errados. Essas características que eu acabei de dizer, vocês não veem por aí as pessoas desse jeito? Então, gente, a gente tem que ter consciência da nossa realidade espiritual e quem nós somos. Nós somos uma mônada. Nós somos luz. Nós somos uma bola de luz, totalmente sutil. Tá? Nós não temos formas. Nosso espírito não tem dois braços, duas pernas, um tronco e uma cabeça. Isso aqui é um corpo animal. Nós não somos animais. Espírito não é animal. É um corpo animal cheio de hormônios, com testosterona, progesterona, com todo tipo de hormônio. Isso é animal. Os cachorros também têm isso, os cavalos e outros animais. Nós não somos isso. Mas nós estamos num corpo animal, que nós podemos chamar de organismo físico, organismo biológico, organização psicofísica, soma ou corpo somático. Tá? O corpo físico é um corpo somático. Psicossomático é o perispírito, que é outro corpo. Tá? Então, nós somos feitos de um monte de átomos e existem espaços de um átomo para o outro. Tá? Se nós retirarmos todos esses espaços de um átomo para o outro, o nosso corpo se reduz a uma cabeça de alfinete. Tá? Nós perdemos 99% do tamanho dele. Tá? Pode fechar, pode fechar. Então, e esse corpo, ele é totalmente perecível. É que tá chovendo, tá? Aí faz o barulho lá no vídeo. Começou a chover forte. Então, esse corpo é totalmente perecível. Ele dura poucas décadas, né? Nós temos um outro corpo que também é material ou semimaterial, vamos dizer assim, ou fluídico ou vaporoso, que é o psicossoma, que é o perispírito, né? E ele é necessário para a manifestação do nosso espírito nesse corpo físico. Seu pensamento vem do espírito, passa para o perispírito e do perispírito para o corpo físico, tá? E o seu corpo físico obscurece muitas coisas do seu espírito. Então, muita coisa vem limpa do seu espírito e vai obscurecendo até chegar no corpo físico, porque o seu cérebro físico amortece muitas coisas do seu espírito, inclusive as lembranças. Você não consegue lembrar quem você é, de onde você veio e tudo mais. É o seu cérebro físico que faz isso. Ele te impede de lembrar, tá? E o seu cérebro perispiritual também, porque o seu cérebro perispiritual, ele é denso. Em relação ao espírito, ele é denso. Em relação ao cérebro físico, ele é sutil. Mas em relação ao espírito, seu cérebro perispiritual é denso, tá? Então você tem todos esses obstáculos, entendeu? Então você fica somente sujeito às coisas daqui da terceira dimensão, né? E num esquecimento total de quem você é. Por isso que muitos espíritos das trevas, inteligentíssimos e que têm verdadeiros impérios no astral inferior, não é interessante para eles reencarnar. Porque eles vão esquecer tudo e vão ter que abandonar os seus impérios lá no astral inferior. E eles não querem isso. Isso atrapalha os planejamentos deles, né? Mas esse pensamento é errado. Não é um pensamento legal, porque é contra a evolução, né? É contra a evolução. Então, esse perispírito, ele pode ser mais denso ou mais sutil, né? Quanto mais você evoluir moralmente, quanto mais você desenvolver o amor, a fraternidade, a tolerância, a compreensão, a paciência, que são todos os atributos do espírito, mais sutilizado o seu perispírito fica. Ele fica mais transparente, mais translúcido e mais leve. Quanto mais leve ele estiver, mais alto você sobe nas regiões espirituais superiores. Agora, se você estiver muito ligado às paixões e aos vícios, muito materialista, né? Cheio de arrogância, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de egoísmo, né? Todas as paixões, o seu perispírito fica mais embrutecido, fica mais denso, fica mais pesado. E você não consegue subir para as regiões espirituais superiores porque você não tem frequência para estar nessas dimensões. Por mais que os espíritos de lá queiram que você vá para lá, você não tem como entrar. Então você fica mais próximo à crosta terrestre, você está mais agarrado à matéria, ou até mesmo a regiões ainda mais densas na subcrosta planetária, ou até mesmo no abismo. Dependendo da sua materialidade, das coisas que você fez ou que você faz e tudo mais. Então você vê a importância de você evoluir para a sua felicidade, para a sua alegria. Por que felicidade e alegria? Porque nas regiões inferiores, lá não é legal, não vai te trazer felicidade, só vai te trazer tristeza. E nas regiões paradisíacas, nas regiões espirituais superiores, você só vai ter alegria e felicidade. que é muito melhor do que aqui no plano físico. É muito mais alegria e muito mais felicidade, tá? Então esse seu perispírito, para ele se conectar ao corpo, existe um cordão de prata, né, que passa pela cabeça, assim, né? E esse cordão de prata liga o seu corpo físico ao seu perispírito e ao seu duplo etérico. E existe um outro cordão chamado cordão de ouro que liga o seu perispírito ao seu corpo mental, tá? Quando o cordão de prata se parte, você desencarna, não é assim? Mas o cordão de ouro não se parte, porque você desencarna, mas você está com perispírito. O perispírito está ali vivinho e ativo. Então o cordão de ouro ele não parte, só parte o cordão de prata, né? Quando o cordão de prata se rompe, o seu corpo físico morre. E o duplo etérico também, porque o duplo etérico também é um corpo material, tá? O duplo etérico, ele é o seu corpo vital, é onde está a sua energia vital, a sua energia prânica, o manis, né, o magnum, né, pode chamar de vários nomes, chi ou ki, ectoplasma, né? É onde está a sua energia vital. E essa energia vital que está no seu duplo etérico, ela é responsável pela imunidade do seu corpo físico e pelo bom funcionamento dos seus órgãos. Quando o seu corpo físico morre, o seu duplo etérico demora, em média, no máximo 40 dias para se dissipar na atmosfera. Ele também se desfaz. Mas o duplo etérico, ele pode ser sim mais denso ou mais sutil. Se o espírito for mais evoluído, o duplo etérico é mais sutil. Se o espírito for menos evoluído, o duplo etérico é mais denso. Tem gente que não entende muito isso por falta de estudo, por falta de pesquisa. Então, se uma pessoa está se espiritualizando, ela tem que adquirir o espírito de pesquisa. Tá? Allan Kardec foi um pesquisador e um perguntador insaciável. Tá? Só se adquire conhecimento assim. Então, quando a gente não tem o conhecimento total, ou o conhecimento é muito pouco, a gente acerta algumas coisas e acaba errando outras, o que é normal. Você vai adquirindo mais conhecimento e você erra menos. Tá? Então, é um equívoco dizer que o duplo etérico não pode ser mais sutil. Ele pode sim, se você for mais evoluído. O seu duplo etérico, ele fica entre o seu perispírito e o seu corpo físico. Ele fica ali entre os dois, tá? Esse duplo etérico, ele pode ser desdobrado do seu corpo físico, tá? Ele pode ser desdobrado pela hipnose, pelo magnetismo, pelo sono. Coma alcoólico pode desdobrar o seu duplo etérico, tá? Ele pode sair do seu corpo. E no seu duplo etérico estão os seus chakras, tá? O seu duplo etérico, ele é ligado ao chakra esplênico, tá? Por isso que entidades espirituais vampirizadoras, quando te vampirizam, mesmo que seja de forma inconsciente, elas se ligam no seu chakra esplênico para te vampirizar, tá? As suas energias vitais. O consumo de bebida alcoólica, de drogas, tóxicos ou alguns medicamentos alopáticos, eles prejudicam o equilíbrio do seu duplo etérico, tá? Eles prejudicam muito o equilíbrio do seu duplo etérico. Então é importante que a gente não tenha esses vícios. É claro que se você, vou tomar uma cervejinha no ano novo, não vai também desequilibrar. O problema são os excessos, né? Mas também a droga não. Qualquer tipo de droga você não tem que usar de forma recreativa. Você não tem que usar nunca nenhum tipo de droga. Nem cocaína, nem crack, nem heroína. Nada disso, tá? Porque vai te trazer sérios danos. Não é o correto você experimentar nada disso. Só vai te trazer coisas ruins, pode ter certeza. Tá? Então isso tudo prejudica o equilíbrio do seu duplo etérico, Tá? O seu duplo etérico, você pode absorver energias por esses, pelos seus chakras, tá? É necessário que você esteja equilibrado emocionalmente, mentalmente, porque você pode desequilibrar os chakras, né? Você pode, assim, desequilibrar de várias formas esses chakras. Eles podem até se fechar e não absorver as energias que são necessárias absorver. Mas você pode absorver energias boas pelos chakras, mas também energias negativas, energias densas que vão te prejudicar, né? E a forma de você não absorver as energias densas, existe todo um treinamento mental e emocional de você não entrar em sintonia, não absorver e você se equilibrar emocionalmente e mentalmente. Isso vai ajudar bastante, né? Porque você mesmo pode criar com a sua mente, né? Miasmas, né? Elementais artificiais, né? Parasitas energéticos que a sua própria mente cria, larvas astrais, vibriões mentais que você pode criar ou pode atrair para você de acordo com seus pensamentos e as suas emoções desequilibradas e desarmônicas. Por isso é muito importante o equilíbrio. E o Evangelho que Jesus ensinou ajuda muito nisso, que não é religião, mas sim uma forma saudável de viver, né? Muitos transformaram o Evangelho que Jesus trouxe em religião, mas aquilo não é religião, é uma forma saudável de vida, né? E você se evangelizando sem religiosidade, sem extremismo, sem sectarismo, sem fundamentalismo, né? Sem fanatismo. Se evangelizar de forma saudável e madura vai te trazer muitos benefícios. Vai trazer muitos benefícios para você, tá? Espirituais. E vai melhorar muito o seu bem-estar. Mas pode ter certeza, quanto mais você se espiritualizar e se evangelizar de verdade, de forma madura, que isso é o que poucos aqui fazem, porque a maioria leva para o lado da religião, demonstrando assim a sua imaturidade e a sua pouca evolução espiritual, que muita gente age dessa forma, fica complicado. Aí os das trevas gostam, porque essas pessoas acham que estão evangelizadas e não estão. Não estão, tá? Porque ser evangelizado é bem diferente de religião e de fanatismo, de extremismo religioso. Tá? E preconceito também. Tá? Quem é evangelizado não tem preconceito, tá? Com nada. Nem com religião, nem com nada. Tá? Então, se você se evangelizar de forma madura, se prepara, porque o nível evolutivo daqui é baixo. Então, esse nível evolutivo baixo, ele pertence a espíritos encarnados e desencarnados. E esses desencarnados farão de tudo para que você saia da sua graça, para que você exploda, para que você deixe de ser evangelizado por pura inveja e maldade, e de o prazer de ver você cair e não conseguir evoluir, porque ele não consegue. Então ele não quer que você consiga também, porque ele é invejoso e mau, tá? E encarnados que vão sentir que você está se evangelizando, e muitos desses encarnados estão dentro da sua casa, no seu trabalho e em outros lugares. E são espíritos, muitos deles, que não querem essa evolução. Tanto é que, se você começar a falar de coisas espirituais, eles entram em fúria e mandam você calar a boca e parar com essa maluquice. Tá? Eles não querem evoluir. Eles não querem saber de espiritualização, eles querem saber de ficar na zona de conforto deles. Então, quando você começar a se evangelizar e evoluir e elevar a sua frequência, eles vão sentir dentro da sua casa, mas eles não vão perceber que estão sentindo. Vocês vão perceber que eles estão sentindo pela atitude deles com você. Eles vão começar a implicar mais com você, eles vão começar a te perturbar. Vão começar a ficar debochando de você, vão começar a tentar até mesmo impedir você de buscar esses conhecimentos, e você muitas das vezes vai ter que buscar esses conhecimentos escondido dentro da sua própria casa, tá? Porque eles nem sempre estão sendo usados por espíritos, eles fazem por eles mesmos, porque aquilo incomoda eles. A luz que você está adquirindo está incomodando eles, porque eles não são luz, eles são trevas. Você não vai deixar de amá-los. Aí é que você tem que amá-los mesmo, de verdade. E você vai ter que adquirir muita paciência para compreender que eles não querem isso e eles vão te perturbar, tá? De todas as formas, tá? Então, você vai se sentir sozinho e deslocado. Por quê? Você está se tornando maduro espiritualmente. Você está evoluindo da forma certa. E nesse planeta aqui, são poucos os que evoluem dessa forma. Até mesmo muitos dos que dizem que têm consciência expandida não evoluem saudavelmente, tá? Porque essa consciência expandida deles vai até onde? Até onde vai essa expansão de consciência? Você ter expansão de consciência aqui na Terra é ridículo, é a coisa mais fácil, tá? Agora, você ter expansão de consciência em Alpha Centauri, aí o buraco é mais embaixo, né? Você ter expansão de consciência em Vega também é diferente. Você ter expansão de consciência em Arcturus ou em Andrômeda, aí será que lá a sua expansão de consciência é grande? Será que a sua expansão de consciência em Andrômeda é grande? Ou a sua expansão de consciência lá é a de uma formiga? E eu estou falando isso daqueles que dizem que têm uma expansão de consciência muito grande. Porque eu percebo por aí que aqueles que se dizem que têm expansão de consciência, não têm. Não têm. Eu vejo pelas atitudes, pelas opiniões e pelos comentários, que eu respeito, mas estão muito aquém de quem verdadeiramente tem expansão de consciência. Eu não li o livro todo de Urântia, eu ganhei de presente de um rapaz aqui, e eu li poucas páginas, eu diria que eu li umas 30 páginas. E eu senti muitas coisas boas, mas o que eu tenho percebido é que ali fala de 7 superuniversos muito grandes, porque dentro de cada superuniverso desses tem milhares de outros universos. O negócio é estrondoso, o negócio é muito grande. E a fonte no meio desses 7 superuniversos. Pois eu digo para vocês que esses 7 superuniversos estão dentro de um outro universo que é uma bolha. E além dessa bolha tem muito mais. É uma pequena bolha. Não podemos reduzir Deus a 7 superuniversos e uma fonte no meio. Porque a fonte no meio é só uma partícula de Deus. Uma manifestação dele. E agora? O que, que nós vamos fazer com o livro de Urântia? Se tem muito mais além daquilo? Não tenham pressa. Vocês têm toda a eternidade para estudar o que está dentro dessa bolha dos 7 superuniversos. Vocês vão demorar trilhões de anos para saber tudo ou mais do que está dentro desta bolha com 7 superuniversos. Então não vamos querer agora sair da bolha. Eu só estou dizendo para vocês que além dessa bolha tem mais, mas vocês ainda estão longe, e eu também estou longe de ir além dessa bolha, porque eu preciso aprender ainda o que está nos 7 superuniversos, e isso vai levar trilhões ou muito mais, ou zilhões de anos. Mas não vamos sair da bolha agora. Muitos dos que estão aqui na Terra não saíram nem de Nébadon ainda. Nébadon é um dos milhares de universos que tem dentro de Orvonton. Então, você tem que conhecer os outros milhares de universos que estão dentro de Orvonton para conhecer Orvonton inteiro. Depois tu vai sair de Orvonton e vai para outro superuniverso e lá você vai viver dentro de um pequeno universo dentro dos milhares. Depois que você viver nesse pequeno universo, você vai ter que viver nos outros milhares de universos para sair daquele outro superuniverso. E depois ainda vai faltar 5 superuniversos. Quanto tempo isso vai demorar? Então não vamos sair da bolha agora. Será que nós temos expansão de consciência? Por que que o Hermes Trismegisto disse que nós não fomos criados? Porque essa bolha com esses 7 superuniversos é a bolha mais jovem que existe. É a bolha mais jovem. As outras bolhas, com vários superuniversos dentro, que tem em volta dessa bolha e muitas outras, são muito mais antigas. E Jesus ainda está dentro dessa bolha mais jovem. Jesus ainda não tem condições de sair dentro dessa bolha. Ele ainda tem que caminhar muito. Então, quem são os espíritos evoluídos que estão dentro das outras bolhas com outros superuniversos dentro, que nem sempre são 7? Tem bolhas que têm 14, tem bolhas que têm 8, tem bolhas que têm 12 superuniversos, com espíritos muito mais antigos do que Jesus e todos os outros que estão dentro dessa bolha aqui, mais jovem, com 7 superuniversos dentro. Então, por que que idolatram Jesus? Vamos idolatrar o Jesus que está numa bolha dentro de um superuniverso e de um universo dentro desse superuniverso? Que é uma bolha 3 vezes mais velha do que essa bolha que nós estamos. O Jesus de lá é mais antigo e mais evoluído. Mas existem outros espíritos mais evoluídos do que esse Jesus que está nessa bolha 3 vezes mais antiga do que a nossa bolha aqui. Porque ele não é o mais evoluído de lá. Isso é Deus. Não limitem Deus a 7 superuniversos. Ele é muito mais do que isso, porque ele existe de toda a eternidade e os superuniversos não. Antes dos 7 superuniversos serem criados, Deus já era quem ele era, porque ele sempre foi e sempre será. E ele sempre criou. Se ele sempre criou, existe algo mais antigo do que os 7 superuniversos. Porque esse privilégio não é daqui dessa bolha mais jovem. Essa bolha está se sentindo muito especial. Assim como a humanidade do planeta Terra. Se sentem o centro de um pequenininho universo chamado Nébadon. Se sentem até mesmo o próprio Deus. Tem gente que acha que um ser extraterrestre daqui do universo de Nébadon, desta galáxia aqui, jovem, chamada Via Láctea, acha que um ser extraterrestre de quinta grandeza é muita coisa. Pois eu digo que esse ser extraterrestre de quinta ou sexta grandeza não é nada. Não passa de uma ameba ou um protozoário dentro deste universo. Dentro da bolha é praticamente nada. E eu não estou diminuindo o ser, porque eu também me incluo nisso. Eu também sou menos do que um protozoário aqui, menos do que uma ameba. Eu ainda nem fui criado. Porque se essa bolha é a mais jovem, ela ainda não está preparada para ser criada. Todos os seres que estão dentro desses 7 superuniversos não estão prontos para serem criados. Só estarão prontos quando todos os planetas, todas as galáxias que estão dentro de cada um dos milhares, de todos os milhares de universos, dentro de todos os 7 superuniversos, quando tudo ficar fraterno, quando tudo ficar verdadeiramente amoroso, aí sim estarão prontos para ser criados. Enquanto tiver um planeta com guerra, enquanto tiver um planeta com seres humanos egoístas, com raiva, ódio, todo tipo de paixões e vícios, um planetinha, e eu digo, um espírito, enquanto isso existir, nessa bolha, com esses 7 superuniversos dentro, e todos os milhares de dentro de cada superuniverso, e também dos espaços vazios entre um superuniverso e outro, e os espaços vazios entre um universo e outro dentro de um superuniverso, enquanto isso existir, não poderão ser criados. Vão continuar no ventre de Deus, se preparando para ser criados. Por isso, essa marcha incansável de espíritos mais evoluídos fazer com que nós e seres de outros planetas de provas e expiações e primitivos evoluam, porque eles querem ser criados. Porque quando forem criados, eles vão sair dessa bolha e vão para uma outra bolha, que aí eles vão enxergar muito mais coisas. E essas coisas que eles vão enxergar estão além, muito além de um corpo, de um espírito que vive em corpo átmico, do que ele vê. Está além. Porque lá eles vão encontrar espíritos com um oitavo corpo, que não está nesta bolha. Em nenhum dos universos que estão nessa bolha, e nem dos superuniversos que estão nessa bolha. O oitavo corpo está numa bolha com outros superuniversos dentro, mais antigos do que os 7 superuniversos daqui. Porque os espíritos, todos eles que estão dentro desta bolha, dentro de cada superuniverso desses 7, de cada universo, não estão preparados para viver no oitavo corpo. Agora me deem a camisa de força e podem me internar. Porque vocês não viram ninguém falando isso no YouTube, né? Eu sou o louco que estou falando. E eu sou o louco que vou falar muito mais. Porque o que eu mais quero é ser criado. E eu não descanso enquanto eu não conseguir isso. E é uma jornada longa, porque eu estou em Nébadon, eu tenho que viver em outros universos dentro de Orvonton, e eu tenho que também ir para outros superuniversos aqui dentro. Por isso eu não tenho pressa, eu faço devagar, porque eu tenho toda a eternidade pela frente para fazer isso. Eu não li o livro de Urântia. O que eu estou falando está vindo da fonte. Não é de mim mesmo. É da fonte. Porque eu não li isso em livro nenhum. Então, gente, nós temos muito o que crescer. O que é o Pentateuco de Kardec na frente de tudo isso? O que é a sua Bíblia atrasada, ultrapassada e precisando de muita reforma, de muita atualização na frente de tudo isso? O que é, o que são as religiões deste planeta na frente de tudo isso, uma humanidade que não está preparada nem para ter um contato de primeiro grau com extraterrestres um pouco mais evoluídos. Não estão preparados nem mesmo para sair de um planeta minúsculo, que é quase nada no universo, neste universo. Então, como vamos falar de superuniversos e de outros superuniversos que estão em outras bolhas mais antigos, se não compreendem nem as coisas deste planeta e nem do plano espiritual que está ligado a este planeta? Existem discussões, brigas com relação à espiritualidade ligada a este planeta insignificante. Não estão prontos. Não estão prontos. A imaturidade é muito grande e o sono é muito profundo. E a ignorância também. E isso não é desdenhar e não é humilhar, porque eu, Pedro, também me incluo nisso. Eu só estou sendo um instrumento de Deus para passar isso para vocês e para mim mesmo. Não é um privilégio. Eu não sou melhor do que vocês, porque eu também me incluo nisso. Todos nós. Então, para que tanta discussão por causa de convicções espirituais que todos, sem exceção deste planeta, não estão prontos para discutir? Não estão prontos para discutir. Nós temos muito que aprender. Então vamos devagar. Vamos devagar. Tem muito mais para vir, não só neste tempo, mas em muitos outros tempos, e não só neste planeta, como em muitos outros planetas. Então, será que você está pronto para saber a verdade, nua e crua, pelo amor de Deus, sem religião, sem convicções, convicções que todas, sem exceção, estão erradas, inclusive as minhas. Como eu disse, o que eu falei agora não é uma convicção minha, ela veio dele. Mas muitos não vão acreditar que o que eu disse veio dele, o que também faz parte desta humanidade, porque já fizeram isso com muitos, porque tudo que vem dele, do Pai, de uma forma mais expandida e de uma forma totalmente diferente do que todos os outros pensam, é visto como loucura. E só de ser visto como loucura já demonstra o nível evolutivo desta humanidade, que verdadeiramente é uma loucura. Não, não é uma loucura. É uma grande primitividade e ignorância. Então, gente, vamos com calma. Vamos devagar. E sem discussões perniciosas. Porque discussões perniciosas destroem o seu próximo que você está discutindo e destrói você mesmo. Ontem eu vi duas pessoas discutindo por causa de dois políticos bem famosos, e eu senti o que um estava emanando para o outro na discussão. A cara dos dois estava bem vermelha, demonstrando assim a sua raiva. Mas eles não viam a energia que um estava mandando para o outro por causa de dois políticos que são dois retardados mentais. Os dois se destruindo e fazendo magia negra um para o outro por causa de dois retardados. Não era, eles não estavam discutindo por causa de São Miguel Arcanjo e o Anjo Gabriel para dizer quem é o mais poderoso, não. Que se fosse brigando por causa desses dois, aí seria até um pouco mais compreensível. Mas eles estavam discutindo com dois, por causa de dois reptilianos do mal encarnados em corpos humanos. Dois draconianos. Dois opositores ao Cristo, que só tem o Cristo na boca, não nas atitudes. Porque quem tem o Cristo dentro de si não age da forma que eles agem. Então, esses dois que estavam discutindo por causa dos dois políticos retardados, esses dois são 10 vezes mais retardados do que os dois políticos. Essa é a humanidade que vive aqui, nesse planeta jovem, extremamente insignificante perante aos universos que estão neste superuniverso, extremamente ainda mais insignificante aos todos os outros sete superuniversos, os outros seis superuniversos, e ainda mais insignificante relacionado a tudo que está dentro da bolha, com os sete superuniversos e o que está nos espaços vazios. Porque o que parece vazio para vocês não está vazio, tudo está preenchido. Isso Kardec ensinou. Está no seu livro dos Espíritos e no seu livro dos Médiuns, dois livros extremamente primitivos, que são beabá da realidade do Espírito, os dois livros, que precisam de uma atualização urgente. Mas são dois livros que trazem um beabá da realidade do Espírito, que traz uma grande confusão aqui no planeta Terra, porque são crianças que discutem com relação às coisas que estão escritas nesses dois livros, que são um beabá. Então imagine se viessem mais livros para atualizar esses dois livros de beabá com o conhecimento do colegial ou do segundo grau, sem faculdade, porque faculdade não estão prontos. Se o beabá, os livros do beabá, trazem uma discussão imensa, brigas, discórdia, o pomo da discórdia, desavenças, dois livros que faz retardados mentais e primatas gravarem vídeos no YouTube para atacar outros, que trazem uma visão mais expandida da realidade, demonstrando assim a sua primitividade, a sua insignificância no universo, a sua insignificância perante Deus. Não estão prontos para terem o livro dos Médiuns e o livro dos Espíritos atualizados. Porque ainda têm atitudes de completos retardados mentais, que gravam vídeos no YouTube para atacar uns aos outros, demonstrando assim o seu nível evolutivo, muito menos do que um primata. Não estão prontos. É melhor continuar todos dormindo. Não estão prontos para espíritos que são chamados de Cristos. Não estão prontos para receber esse tipo de espírito neste planeta, mas mesmo assim Deus manda. Porque Deus ama e Deus quer o crescimento. E Deus quer que vocês se tornem saudáveis e saiam dessa doença de religião de uma vez por todas. E saiam da primitividade e parem de encarnar em corpos densos como esse, que é um sofrimento gigantesco. Só eu sei o que eu digo, porque eu sinto o peso desse corpo. Eu ando pela rua. E eu sinto como se eu estivesse carregando uma tonelada nas costas. E a vontade de me libertar desse corpo é gigantesca. E eu tenho que ficar me controlando 24 horas por dia para permanecer dentro dele. Mas muitos não sentem isso, não é? Muitos se sentem muito bem dentro desse corpo, porque muitos estão com a vibração mais baixa do que esse corpo. Então, esse corpo é uma dádiva para muitos. Esse corpo é um prazer imenso para muitos. Né? Muitos que distorcem completamente a realidade espiritual e ficam em fúria quando alguém traz a realidade como ela é. E não só traz a realidade como ela é, mas emana energia que vem direto do seu corpo mental. O que não tem como deixar de sentir. Pode estar na distância que for, vai sentir. Então, gente, eu acho que nós temos que refletir com relação a conhecer Deus. Ou não? Não, nós não conhecemos. Estamos presos a sete superuniversos. Estamos presos a uma bolha. quando na verdade tem muitas outras bolhas com vários superuniversos dentro e milhares de universos dentro de cada bolha. Não estamos preparados para Deus. Estamos preocupados em estar dentro de cada superuniverso aqui, sete, preocupados em voltar para a fonte que está no meio. A verdadeira essência da fonte não está no centro desses sete superuniversos. A manifestação da fonte que está no centro desses sete superuniversos é a manifestação mais fraca da fonte. E a maioria não, né? Todos não conseguem chegar até lá. Na manifestação mais fraca da fonte, está numa luta imensa para sair do planeta Terra, para ir para a regeneração, que é uma forma extremamente primitiva de vida ainda. Vai chegar quanto? Quando? Na fonte que está no meio dos sete superuniversos, sendo que é a sua manifestação mais fraca. Quando vai chegar lá? Quando vai chegar na manifestação mais forte? Mas não existe a manifestação mais forte. Porque quando aparece uma manifestação mais forte, existem outras e vão aparecendo outras mais fortes. Porque Deus é mais poderoso do que tudo e o poder dele não tem limites. Então nunca vai existir uma mais forte. Quando acha que está na mais forte, aparece uma outra mais forte. Então as brigas são sem sentido. Assim como médiuns vaidosos, que só porque psicografaram alguns livros que trazem a realidade do abismo deste planeta, da região astral inferior deste planeta, e do plano espiritual, que não é nem o plano espiritual de verdade, são as colônias. Cadê os livros psicografados com a realidade do reino do Cristo? Eu quero um livro psicografado com tudo que está dentro do reino do Cristo. Vocês têm algum aqui? Então, por que que nós temos médiuns vaidosos? Porque psicografaram alguns poucos livros que trazem a realidade do abismo de um pequeno planeta e de algumas colônias, ou de uma colônia, sendo que isso não é nada. Por que a vaidade? Ah, é o nível evolutivo. Médiuns que fantasiam a realidade espiritual e distorcem tudo que vem de Deus, que a espiritualidade está tentando explicar para alguns através deste trabalho espiritual aqui e não estão entendendo. Que quando ouvem umas verdades, todas as palavras amorosas e toda a ligação com Sananda, Maitreya e todos os outros mestres vão por água abaixo quando ouvem umas verdades sobre si. E a conexão com Sananda e Maitreya vai para o lixo quando emana uma energia para alguém que falou verdades. Se tivesse ligação verdadeiramente com Maitreya, com Jesus e outros mestres, não emanaria energias densas para aquele que falou verdades para você. Porque quem tem ligação com Maitreya, Sananda e outros desses seres não faz magia negra com a mente quando ouve verdades. Então não tem ligação com Maitreya, nem com Sananda, e nem nenhum outro tipo de mestre, porque ainda são imaturos e fazem magia negra com a mente quando ouvem verdades. Quem tem ligação com Sananda aqui na Terra? Quem verdadeiramente tem conexão de verdade com Maitreya, com Rovena, ou com Lanto, ou com Miguel, Gabriel, Chico Xavier e outros mestres? Quem tem verdadeiramente conexão com eles? Qual é o médium ou paranormal que tem? De verdade. Pois eu digo que se tiver conexão com eles de verdade, se prepare para sofrer muito. Porque muitos desses não estão sofrendo. Estão felizes dentro desse corpo físico e dentro desse planeta, que é um verdadeiro inferno no universo. Vocês estão numa ilusão. Vocês estão numa ilusão com uma natureza bonita. Isso tudo aqui é um holograma. É uma ilusão. A verdadeira face do planeta Terra é horrorosa. E Deus faz vocês enxergarem esse céu azul, essa natureza linda, para que vocês não entrem em desespero em saber onde vocês estão e nos corpos que vocês estão. Que é bem diferente de quem vive em espírito. Que é bem diferente de quem vive fora desta bolha, no oitavo corpo. Para quem vive no oitavo corpo, viver no sétimo, que é chamado de Atma, é um sofrimento. Só que a humanidade daqui não está pronta nem para viver em corpo astral. Que dirá no Atma? Que dirá no oitavo corpo? Vocês acham que Jesus está feliz vivendo no Atma? Ele quer o oitavo. Ele quer o oitavo corpo. Porque lá é que está a felicidade. Mas a humanidade daqui não está nem no oitavo, nem no sétimo, nem no sexto, que é o búdico, o corpo cósmico. Nem no quinto. Está no corpo físico. E ainda por cima com um perispírito extremamente denso e pesado, por causa do que o que pensa e o que sente. Criando uma atmosfera psíquica ao redor de si extremamente perniciosa, que se conseguissem enxergar o que está nas suas próprias auras, vocês teriam nojo de si mesmos. Se conseguissem sentir o cheiro das suas auras, vomitariam 24 horas por dia. Inclusive, muitos dos seus espiritualistas e dos seus médiuns e paranormais, que são vaidosos, arrogantes, prepotentes e gananciosos, que fazem da obra do meu pai negócio, demonstrando assim o seu nível evolutivo extremamente inferior da realidade. Eu não estou esculachando ninguém. Eu estou dizendo a realidade da humanidade deste planeta. Por isso eu perguntei, vocês estão prontos para saber a verdade ou vão achar que é um esculacho? Quem acha que é um esculacho não se conhece, não sabe onde está, não sabe de onde veio e o que é melhor, continuar sem saber. Aceitem o meu conselho, não queiram saber quem são e de onde vieram e o que fizeram. Quem ficar chateado com o que foi dito, não se conhece, não sabe onde está e não sabe para onde está escolhendo ir, para um lugar ainda pior do que este aqui. Está difícil de sair da lama. Porque muitos estão escolhendo sair da lama para mergulhar nas fezes. Algo pior do que a lama. E daquelas fezes bem fedorentas. Então, gente, a humanidade deste planeta principalmente aqueles que se dizem os apologistas da verdade, os médiuns e paranormais, têm que baixar o tupete e se colocarem nos seus lugares e usar essa mediunidade da forma certa, de uma vez por todas, porque eu só estou vendo crianças brincando com a mediunidade, gananciosos, prepotentes, arrogantes e vaidosos, achando que são os detentores de toda a verdade do universo, usando uma falsa modéstia, dizendo que são endividados, que a maioria dos médiuns são endividados, que não sabe nada no universo, que é uma formiguinha que está começando agora, que tem pouco tempo de estudo, mas nas suas atitudes demonstram uma prepotência, uma arrogância, uma vaidade estrondosa, com uma hipocrisia gigantesca. Sendo que a hipocrisia é uma doença e tanto. Vocês me desculpem, mas eu encarnei neste planeta só para dizer verdades. E eu não faço a vontade do homem, eu faço a vontade de Deus. E quando Deus me pede, está feito. Porque o homem deste planeta precisa ouvir as verdades sobre si, porque não se conhece. E isso é para o bem do próprio homem deste planeta. Só até aqui.